ter tudo isso bem breve, pois vai doer demais. Temos tempo contado, já vejo a bandeira da Colilás. Eu sei que você vê ela desde um tempo atrás. Não importa o que eu sinto, vamos manter a paz. Porque veja tudo, uma hora tem que acabar. Nós fizemos nosso filme, vamos deixar passar. Os créditos estão queimando nossa tela e o futuro vai gastando com as promessas. Então hanareru no ato temo itai daijoubu dakedo wakara wakara nai. Meu, mil noite acordado pensando em flow. Pulei numa chance e o sonho brilhou. Futuro era incerto, mas deu tudo certo. E hoje repousa que um dia gritou. Ganho no bolso e eu nunca fiz show. Obrigado por tudo, quem sempre apoiou. Dói demais de olhar pra trás. O relógio aponta, minha hora chegou. Minha hora chegou. Em quadros raros.